Como um mero peão, mais um defunto da noite. Não era pra tanto, não provei do fruto. Sou um anjo caído que lembra das cores do céu de domingo. Quando eu via pastores pregando que eles não vivem, pregado na testa do prego que ele também tava foda-se. Somos a rebelião, o século sucumbirá. A lixa eletrônico caô na tela que lotará o próximo bar. Eu tô bem pra caralho, não queria ter que precisar de um vestibular. Vivemos acima da média, fazendo o que amamos, mas em conta ainda que se graduar. Vivendo tipo Black Mirror. Vivendo tipo Black Mirror. Vivendo tipo Black Mirror. E o de Freud type Black Sheep. Pra essa merda desabar só basta um clique. Não peça que eu fique, não. Não peça que eu fique, não. Não peça que eu fique, não. Não peça que eu fique, ei. Vivendo tipo Black Mirror. Yeah, e o de Freud type Black Sheep. Pra essa merda desabar só basta um clique. Não peça que eu fique, não. Somos muito grandes pra isso aqui. Vivendo tipo Black Mirror. Vivendo tipo Black Mirror. Black, black, black sheep ball. Double black, mano, Jagger Mask. Com a Natasha, ela fugiu de casa, tatuou o pescoço, mano, agora é back. Energético e um backstage, Gatorade pra drenar os riscos. MC faz o dever de casa, se não me odeia eu vou te dar um tiro. O meu pai colecionava 38, eu costumava pôr os dois na cinta. Sempre imaginando um bang doido, tipo entrar no banco e pôr os dois pra cima. Igual no rap, tia, mão pra cima. Sinto sim que é a TV da Cinti. Nunca tive, agora quero o dobro, um cordão mais grosso e ficar sem camisa. 35 série barra fixa, real rap rima minha vida. Vivo a vida pra viver o rap, eu virei o rap, eu matei minha vida. O ferro berra, berra, berra, berra. Igual no Get Down, Down, Down. Os cara rima até acerta um jab, quando o Freud rima nigga é knockdown. Preto chique, mano, tipo Nex. Black chip, lixo, tipo Max. Realismo, nada fictício, deve ser por isso que ele não consegue. Em São Paulo, geral me conhece. Na RJ começou a febre. Voltei pra Brasília, onde as pessoas é free. Tinha uma menina me chamando, baby. Vivendo tipo Black Mirror. E o de Freud type Black Sheep. Pra essa merda desabar só basta um clique. Não peça que eu fique, não. Não peça que eu fique, não. Não peça que eu fique, não. Não peça que eu fique, ei. Vivendo tipo Black Mirror. Yeah. E o de Freud type Black Sheep. Pra essa merda desabar só basta um clique. Não peça que eu fique. Somos muito grandes pra isso aqui. We'll be right back.